Solta o verbo aí, Gabi. Demais, ver como a vida passa. Ver os tesouros do mundo sendo engolidos por ferros de traça. No hall dos heróis, na liga da injustiça, onde arrogantes degustam sua própria carniça. A cortesia da soberba é a queda. O segredo é ser intenso e celebrar quem te celebra. A vida é curta e tem poucas cenas. E as estrelas e os coadjuvantes mudam com frequência. Eu não vivo em busca do melhor roteiro. Sou governado pela paz do homem morto no madeiro. E sem me embriagar com o som dos aplausos, pois tenho sede de justiça e não obsessão por palco. A plataforma não define um homem mais do que ele acredita em qual verdade consome. Deus do céu me revista de franca poesia. E que tudo que é oblíquo se revele no som da batida. O Senhor conhece minhas origens. E eu sei que Jesus também nasceu lá. Na periferia, ainda que a morte me assole com a frustração que invade, não enterrarei meus talentos no campo dos covardes. Porque o medo me impede de lutar. Mas eu acordo a minha alma todo dia. Ainda que a morte me assole com a frustração que invade, não enterrarei meus talentos no campo dos covardes. Porque o medo me impede de lutar. Mas eu acordo a minha alma todo dia. Eu acordo a minha alma todo dia, todo dia, todo dia. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No mundo em que vivemos, tudo se vende, tudo se compra, tudo se troca. A vida real, contada em um conto de fadas, onde os sonhos são cativos das gavetas empoeiradas dos réus. Fadada ao ativismo que compra apostasia em forma de antidepressivo. Capitalismo, comunismo, socialismo é isso. Só torna as pessoas lixo. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. A face oculta não aparece no noticiário. Nem Jesus clamando por ar. E Roma dando vinagre. O maestro que rege um coral de mudos. O maestro que rege um coral de mudos. O maestro que rege um coral de mudos. O maestro que rege um coral de mudos. Tem a loucura como a principal virtude. Sem sair da sintonia, a frequência do sonho. Cê dá a volta no mundo andando de carona. Mas a essência se explica ao olhar pro espelho. Porque meu pai, ó, os fins não justificam os meios. A vida é muito mais que isso. A vida é muito mais que isso. A vida é muito mais. Porque o medo me impede de lutar. Mas eu acordo a minha alma todo dia. Ainda que a morte me assole com a frustração que invade, não enterrarei meus talentos no campo do covarde. Porque o medo me impede de lutar. Mas eu acordo a minha alma todo dia pra sonhar. Ainda que a morte me assole com a frustração que invade, não enterrarei meus talentos no campo do covarde. Porque o medo me impede de lutar. Mas eu acordo a minha alma todo dia pra sonhar. Todo dia pra sonhar. Tem sonhador aí, tem. Tem sonhador aí, tem. Tem sonho aí, tem. O medo me impede de lutar. Não enterrarei os meus talentos. Minha amiga, que bom que você veio. E viva Mário Quintana. Viva Mário Quintana, que nos ensinou através da sua poesia que sonhar é acordar por dentro. Acorda por dentro aí, fechou? Gabriela Gomes. Deu certo, né?